Primeiro lugar em bom gosto. Scala.

esse especial. Operando via internet pelo site www.radioescala.com.br. E-mail radioescala@gmail.com. Escala, música instrumental e grandes orquestras. Um tributo ao bom gosto.